Nosso tema dessa tarde, então, é Somos o que Pensamos. Isso é até título de livro, né? Se alguém já teve a oportunidade de ler. Tal é a importância dessa frase. E num primeiro momento ela pode até nos levar a uma conclusão diferente daquela que nós queremos tratar. Quando nós pensamos, somos o que pensamos, a gente pode achar que nós somos aquilo que nós imaginamos que somos. Mas não é isso. Não somos o que pensamos que nós somos. Na verdade, nós somos aquilo que está dentro do nosso pensamento. O pensamento é a vontade do Espírito. Ele se manifesta através do pensamento, e através do pensamento é que nós formamos as nossas atitudes. Através do nosso pensamento, nós sentimos. Então, o que nos coordena em primeiro plano é o que pensamos. Por isso que somos o que pensamos. É interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes nós não nos damos conta de quem somos, não nos conhecemos com profundidade para poder entender o porquê que as coisas acontecem. Então, numa comparação, a gente poderia dizer que nós somos como um grande baú onde a gente guarda coisas. E nesse nosso baú está guardado todas as nossas experiências, não só dessa existência, como das anteriores. Tudo que aconteceu conosco, tudo aquilo que nós vivenciamos, está guardado nesse baú. Como se a gente pudesse dizer que ele está atrás de nós, carregando, sendo carregado sempre por nós. Significa dizer que sempre que nós nos encontramos numa situação em que nós precisamos fazer alguma coisa, a gente vai fazer de acordo com o que a gente tem dentro desse baú. A gente não faz nada diferente daquilo que a gente sabe fazer ou do que a gente tem como conceito definido. E aí a gente pensa, um baú tão grande, com tantas experiências, com tantas situações já vividas, porém, ele não tem tudo, ele só tem aquilo que nós vivenciamos até hoje. Por isso que muitas vezes a gente precisaria de uma resposta diferente, mas não sabe dar essa resposta diferente. Por isso que nós nos deparamos todos os dias com situações na nossa vida em que elas nos bloqueiam, elas nos deixam imobilizados ou com medo, porque são situações que nós não sabemos ainda resolver elas. Então, além desse baú ter o que nós vivenciamos, não ter tudo o que nós precisamos porque não vivenciamos tudo, ele também guarda algumas coisas que nós poderíamos dizer que são coisas estragadas. Como dentro da nossa casa, às vezes a gente guarda algumas coisas inúteis por algum apego ou porque é o que nós temos, mas que se a gente precisasse utilizar aquela coisa, ela não teria a utilidade necessária. E nesse baú de experiências é assim também. A gente poderia dizer que são às vezes as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas vivências com os nossos semelhantes, que deixaram algumas marcas doloridas. E que quando nós repetimos essas mesmas experiências com outras pessoas, aquela marca, ela vem à tona. E ao invés da gente iniciar, às vezes, uma experiência totalmente nova, zerada, a gente já vem com alguns conceitos estabelecidos, como se aquela pessoa pudesse ter culpa do que um outro relacionamento nosso gerou. Isso tudo acontece de uma forma bastante automática. A gente não busca isso, pensa isso e traduz. Essa é a nossa forma de nos manifestarmos, de acordo com aquilo que nós temos. Então, o que quer dizer isso? Que nesse baú, ele precisa ser aberto, que é o nosso eu. Ele precisa ser aberto e ser feita uma limpeza. Mas uma limpeza não no sentido de eliminação de coisas, também eliminação, mas não uma limpeza zerando ele. Porque muitas coisas que tem ali são boas. Mas uma limpeza no sentido de ver, olhar para cada uma das coisas guardadas e analisar se elas ainda me servem, se elas ainda são úteis como elas são. Nós temos representações da nossa infância que nós não tínhamos uma consciência plena de algumas situações, porém elas guardam alguns traumas e que nós temos dificuldade de levar para frente. E que se nós não tivermos a atitude de abrir e trazer para fora e dar um novo significado, elas vão continuar mofando ali dentro, criando uma certa energia que vai se manifestando e vai se alongando. Então, além de abrir e de olhar, eliminar o que não é necessário, limpar as coisas boas, que às vezes se contaminam com essa proximidade, arrumar aquelas que podem ser corrigidas, consertadas, e fazer espaço para que as coisas novas possam ser colocadas dentro desse baú. Parece estranho a gente falar disso, de coisas novas, mas dentro desse nosso sistema, desse baú, desse sistema de conceitos que nós temos, de valores, a gente não admite novos conceitos que são muito diferentes daqueles que nós temos. Porque nós achamos que aquilo é o certo, nós não permitimos que o novo se instale, e dessa forma a gente não altera, a gente não caminha para frente, a gente fica como que estacionado. Então é necessário ampliar os nossos horizontes, ter consciência do que a gente está vivenciando, observar cada sentimento que brota, por que que a gente está sentindo aquilo. Normalmente são sentimentos ruins, né? Por que ter raiva de alguém ou de alguma situação? Por que que aquilo iniciou? Por que que gerou aquilo? Se a gente simplesmente deixa vazar, a gente não faz a limpeza que precisa. A mesma coisa os pensamentos, que são mais sutis ainda. Somos o que pensamos, é o título. Que tipo de pensamento que nos acompanha todo dia? Ou qual é a predominância dos pensamentos que nos acompanham? São pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Porque isso vai refletir no nosso eu, na nossa saúde física, mental, emocional. Então nós precisamos, a tal da reflexão, né? Hoje, no nosso dia a dia, a gente está sempre envolvido com alguma atividade. A gente sai de uma, já encaixa a outra. A gente não tem tempo para sentar e pensar. Quando a gente senta na frente da televisão ou na frente do computador, então a gente não faz a limpeza mental que a gente precisa. A gente vai só jogando lixo para dentro e não vai tirando. Faz isso em casa para ver, com lixo acumulado, o que que acontece, como é que fica, né? A gente sabe na prática o que que acontece, e a gente está fazendo com a gente. Então a gente precisa fazer isso. O que eu acredito, as minhas verdades me conduzem e permitem que eu conheça ou não algo diferente. Então é aquilo que foi dito, né? A questão dos conceitos e os preconceitos que todos nós temos, as que alguns são mais alardeados do que outros, né? Os mais comuns, mas existem aqueles pequenos na nossa convivência que acabam nos amarrando às situações e não nos deixam evoluir. Automaticamente nós avaliamos e analisamos tudo e aceitamos ou rejeitamos. Então, quando a gente tem uma situação ou um contato, seja lá com quem for, automaticamente a gente já faz essa análise de acordo com aquilo que a gente tem, de acordo com aquilo que a gente é, de acordo com aquilo que a gente está buscando, a gente já, esse me serve, esse não. E se a gente não redefinir esses conceitos, a gente está perdendo a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento e mudar. Através da interação e da busca do querer, que é o primeiro passo, precisamos querer essa busca, é que nós podemos ampliar e alterar então esses conceitos. A chamada mudança, que nós dizemos para todo mundo, né? Tu tem que mudar, tu tem que mudar. Nós sabemos que nós também temos que mudar, mas como mudar se é tão enraizado? Como mudar atitudes sem mudar pensamentos? Então esse é o nosso desafio, o nosso controle mental, para que nós possamos fazer essa mudança que é lenta, mas que é necessária, que é a nossa chance, a nossa oportunidade de, em cada situação que nós estamos vivendo, descobrir algo positivo, algo novo, algo que realmente nos faça caminhar para frente. Então, quando nós falamos somos o que pensamos, nós estamos assumindo a responsabilidade de novo da nossa vida, do nosso destino, que através de algo tão sutil como os nossos conceitos que estão presos em nós, que nos identificam, que é quem nós realmente somos, são também a nossa possibilidade de entendimento, de relacionamento, de compreensão.